de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Salve galera, eu sou o Jonathan Fernandes, tá no ar mais um teólogo de quinta, mais uma quinta-feira, trocando ideia, né, com vocês, com o convidado. Estamos na segunda temporada do nosso podcast, segunda temporada que a gente tá aqui com novidades, né, com convidados bacanas, convidados da hora, pra trocar ideia com vocês. Mano, eu tô muito feliz pelo feedback que vocês têm mandado pra gente, feedback muito da hora. Com sugestão de temas, tem gente sugerindo temas, eu tô devendo alguns temas aí pra galera, mas em breve eu vou gravar. E mano, tem sido da hora, e espero que o blog, né, o Teólogo de Campo de Futebol cresça, né, a gente continue, que eu consiga trazer mais conteúdo pra vocês. E agora, né, talvez, quando esse podcast terminar, você já tem uma novidade aí no blog, né, que é mais um podcast, que é o podcast diário com o Nathanael Costa, meu parceirão. É um podcast espécie devocional. Mano, tem sido muito da hora, você não pode perder. Assina o nosso feed aí, se você tem o feed do podcast. Assina o nosso feed aí, mano, Teólogo de Quinta. Então vai lá no blog, né? Baixa o episódio pra ouvir depois, pra ouvir. Compartilha com os amigos, mano. Ajuda nós aí, que tenho certeza que esse podcast vai ser muito bom pra você, beleza? Hoje eu tô com um amigo aqui, na verdade é meu vizinho, né? Gabriel. Mano, Gabriel é um cara de gente boa demais. É um cara muito da hora. Eu convidei ele pra gente falar um pouco sobre vida acadêmica e como é morar sozinho. Cara, atitudes, na verdade, decisões que a gente toma depois de sair da adolescência para a fase adulta. Então tá na fase adulta, já tá com a vida já estabilizada. O Gabriel vai trocar uma ideia bacana hoje com a gente sobre esses temas. Na verdade, esses temas são coisas que a gente já conversa no dia a dia. Eu e o Gabriel troca várias ideias quando a gente pode, né, que a agenda dele é muito corrida, a minha também. Quando a gente pode, a gente conversa sobre isso. Eu falei, caramba, eu podia levar isso para um podcast. E o Gabriel topou, ele tá aqui hoje pra gente trocar essa ideia. Gabriel, primeiramente se apresente, diga quem você é, da onde você fala, o que te trouxe até aqui, o que você faz. Coisa que eu sempre pergunto pra todos os meus convidados, né? Toda vez que eu tenho um. Então, Gabriel, a casa é toda sua. Pode entrar. Fala aí pra galera. Boa noite, galera. Meu nome é Gabriel Nascimento. Bom, realmente tá com um tempinho já que eu e o Jantão somos vizinhos. E como eu moro só e a gente realmente tem essa agenda corrida, a gente acaba não tendo tempo para ter alguém para conversar. Então quando a gente troca ideia, então a gente, né, troca experiências, né? Então talvez porque eu tenha levado já talvez algumas porradas já na vida, então eu acabo passando algumas orientações para ele, né? Tendo em vista que a vida da gente é feita de escolhas, então eu não tenho o poder, né, e nem o direito de mudar a decisão de ninguém. Mas quando você sabe qual caminho é mais doloroso e qual é aquele que é o melhor para você, né, fica mais fácil você tomar uma decisão. Né, bom, o que eu puder fazer para dar uma orientação, né, como experiência de vida, pode ter certeza que estamos juntos aqui somente para somar. Bom, pessoal, meu nome é Gabriel Nascimento, né, eu sou acadêmico de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Acre, né, e trabalho atualmente na Eletrobras. Havia feito dois concursos, né, em 2014 e fui chamado agora, né, e moro aqui, sou vizinho aqui do Jonathan já faz, né, em torno de 2-3 anos, né. Eu, como devido à minha rotina ser muito corrida, quase não tenho amigos, né, porque eu quase também não tenho tempo. A gente sabe que é uma rotina muito puxada, você ter que trabalhar, você ter que estudar e você ter que morar sozinho, existe um preço a se pagar. É um pouco de ausência da sociedade, né, e quando você quer ter um foco, ter um objetivo, né, infelizmente essas responsabilidades acabam tomando, né, bastante nosso tempo, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, né, a respeito de como é viver sozinho, como é morar sozinho, como é que é a rotina, né, então qualquer coisa pode perguntar. Certo, Gabriel apresentado. Gabriel, já pra começar, mano, qual é a principal dificuldade em morar sozinho? Eu sei que essa é uma pergunta meio pessoal, porque pra cada pessoa pode ser que as dificuldades sejam diferentes, né? Eu conheço outros amigos que moram sozinho. Eu tenho uma amiga, na verdade, que mora sozinho. Ela namora, porém eles não se juntaram ainda, porque ela não acha a melhor solução no momento. Então ela mora sozinha. O cara às vezes vai dormir lá, mas não mora com ela. E assim, ela fala que a principal dificuldade de morar sozinha é em ter que arcar com tudo sozinha, sabe? Fazer tudo é ela que tem que fazer. Não só nas coisas de casa, mas, né, tipo, se faltou gás, ela que comprou o gás, enfim, essas situações que você poderia dividir tarefas, não tem como dividir. Pra você também, mais ou menos isso, ou tem outra dificuldade em morar sozinho, seja, tipo, a principal dificuldade? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, é sempre interessante a gente estudar a causa, ou seja, a razão, porque... existe essa opção de morar sozinho, ou geralmente ou por opção ou por imposição. No meu caso foi uma questão de imposição. Meus pais saíram da cidade, foram morar na zona rural. Eu morava, né, antigamente a praticamente 200 metros da escola, e quando fui morar na zona rural eu tinha que andar 2 km a pé, ou então com a bicicleta nas costas no ramal, para poder pegar o primeiro ônibus. Quando perdi o ônibus, eu tinha que andar 8 km para poder chegar onde hoje é o Alto Posto Amapá. Então eu tenho um contexto, né? Assinei minha carteira com 17 anos de idade, né? E devido a essa rotina também de terminar o segundo grau e trabalhar, quando eu descobri que seria mais interessante passar a morar sozinho. Primeiro mês morando sozinho é muito delicado, né? Geralmente você entra em depressão, não é fácil, né? No meu caso foi exatamente um mês. Depois de um mês você aprende a se organizar. E outra coisa, é uma regra natural da vida aprender a caminhar com as próprias pernas. Eu recomendo para quem realmente tem que ter coragem para poder fazer isso, né? Você realmente é você que tem que varrer, passar o pano, limpar a casa, fazer sua comida, lavar sua roupa. Se você adoecer, você tem que aprender a se virar sozinho. Tem antibióticos e remédios certos dentro da geladeira. Ser mais seletivo com relação às amizades. Sobre tudo isso que eu estou falando agora, porque eu não conseguia fazer isso antigamente. E eu sofri, né, as consequências disso, dessas más escolhas que eu fiz. Com relação a realmente morar sozinho, foi delicado para mim no começo, porque eu tinha uma pessoa que conversava, por exemplo, muito com minha amiga. Né? E essa pessoa que eu considerava como minha melhor amiga, mesmo assim, ela mandou arrombar o apartamento que eu morava e levou quase tudo que eu tinha. Então, isso deu muito. Então, até hoje, eu tenho, infelizmente, muito receio, né, de deixar as pessoas se aproximarem de mim. Eu tenho os dois pés atrás com qualquer pessoa, infelizmente, devido a essas pancadas e outras que eu já levei também. Né? É uma experiência. Né? Como eu disse, quanto mais cedo você aprender a amadurecer isso, aprender que você vai ser dono de si mesmo, né? Melhor para você. E com relação à vida profissional, eu assinei a carteira com 17 anos como um eletricista, né? Eletricista industrial. Na época eu estava concorrendo com 350 profissionais. Eu havia deixado minha carteira em janeiro nessa fábrica, né? E fui chamado em agosto. E nesse período, de janeiro a agosto, eu trabalhava como garçom, né, na ABB. Depois que de 2 anos e meio eu tive outros empregos também. Trabalhei como vendedor de sapatos e tudo mais, né, vendedor de material de construção, outras áreas que não tem nada a ver com a minha área de formação, área de elétrica, né, no caso. O que eu quero dizer com isso, né, com relação a morar sozinho, é que quando você mora sozinho as contas chegam. Então vocês têm que se conscientizar disso. Não esqueçam pai, esqueçam mãe. Embora o os pais se preocupem com a gente, mas você tem que amadurecer o mais cedo possível, que você é um ser independente, você é capaz. Deus fez você capaz. Dois braços, duas pernas. Entenda que se Deus fez, se Deus te deu dois olhos e dois ouvidos, né, e uma boca pequena, preste bem atenção. É para você aprender a observar mais, ouvir mais e falar cada vez menos. E isso, infelizmente, eu vim aprender de, eu acho que, 5 anos para cá. A partir do momento que você aprende a falar menos da sua vida e ouvir mais, ouvir, observa mais as pessoas, né? Nossa, as suas decisões são bem mais inteligentes. Com relação à vida profissional, não tenham muito luxo. Se você já tem em mente algo que você realmente queira trabalhar, né, e você é muito bom naquela área, não tem problema. Percorra, corra atrás. Se você não quer ir atrás de emprego, então abra sua própria empresa. Minha mãe sempre falou isso. Meu filho, tem duas escolhas na vida. Ou você quer mandar, ou você quer ser mandado. Você quem faz essa escolha. Então, eu passei muito tempo assim, né, sendo mandado. Mas foi uma opção que eu fiz, né? Depois de levar muita pancada, eu resolvi fazer concurso, né? E agora que eu passei. E ainda assim, não está sendo fácil, né? Como eu disse, às vezes eu adoeço, eu tenho que ir para a UPA sozinho, né? Eu tenho que tomar medicação sozinho. Com relação a relacionamento, hoje em dia é delicado, porque a gente não conhece as pessoas com quem a gente se aproxima. Quando você começa a adquirir bens, você não sabe se aquela pessoa realmente está se aproximando de você porque gosta de você, te admira por quem? Pelo teu intelecto. Muitas vezes, infelizmente, também é pela questão patrimonial, né? Infelizmente, também eu tenho que afirmar aqui que não é só mais com relação às mulheres querer se aproximar dos homens. Tem muitos homens também que também, só porque a mulher tem algum patrimônio, tem algo, quer se aproximar também, né? Então, na própria Bíblia diz, né, que a gente tem que orar e vigiar, né? Então, façam sempre isso. E como na Bíblia também diz, né, que o reino de Deus está dentro de nós, eu levo sempre muito isso comigo, né, e que a verdade é a libertação. Isso quer dizer que você tem que procurar mais conhecimento. Entenda o seguinte: quando um raio, né, cai numa floresta, se for um grupo de índios, ele vai dizer que é Deus que está com raiva e está descarregando sua fúria. Mas para quem estudou, sabe que isso é uma descarga elétrica, né, uma descarga atmosférica, né, e por isso que os raios descem, né, se descarregam na terra. Isso é questão de conhecimento, né? Então eu recomendo muito vocês nunca parar de estudar, sempre procurar conhecimento, nunca ficar refém, entendeu? Ora muito, não é fácil, né? É o bom de você morar sozinho, que você tem a sua hora para entrar, tem a sua hora para sair, você que faz seus horários, né? Arruma sua casa do jeito que você quer, recebe os amigos que você quer. Por esse lado é muito bom. Cara, muito massa. Massa mesmo. E é a principal dificuldade de morar só realmente deve se conciliar, né? Sei lá, você sai de uma realidade, um contexto que você morava com seus pais, ou sei lá, com um familiar. E agora você se encara a realidade de morar só. E realmente, na minha concepção, morar só por opção, não acho que seja a melhor escolha, sabe? A decisão mais assertiva. Talvez se você, sei lá, é de classe média pra cima, né? Ou rico, talvez valha a pena, né? Mas pra quem é de classe baixa, como nós, eu acho que a decisão mais assertiva é você esperar um pouco, sei lá, construir alguma coisa, então, sei lá, estar firme no seu emprego, né, para depois avançar. Hoje em dia também, com a universalização da internet, o YouTube, hoje em dia é aquela história, se você não sabe cozinhar, né, quando eu fui morar sozinho, eu não tinha essa comodidade, né, da internet, esse advento da internet. Mas depois que hoje com o YouTube, você, não sei cozinhar, você aprende a cozinhar, como pintar uma parede, como fazer um reboco, como limpar uma casa, como limpar um banheiro, né? Então, hoje em dia a internet ela ajuda muito, muito, muito a gente. Né? Você pode botar uma música, você pode assistir um filme, é alguma distração. Né? que você também pode associar. Uma coisa simples, pelo menos, que eu sempre faço, pelo fato de morar sozinho, a primeira coisa que eu faço geralmente é sempre ligar a televisão, né? Que todo mundo fala assim, nossa, ficar em casa sozinho, sem ter ninguém para conversar, não tem, eu não ouvi barulho, não, voz de gente. Bom, pessoal, eu pelo menos resolvi o problema assim, de forma simples. Simplesmente eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, assim que eu entro em casa, eu já ligo a televisão, né? Primeiro porque pode ser uma informação, pode ser alguma coisa, mas sempre é bom estar ouvindo. Você tem sempre a sensação, né, de ter alguém, né, em casa, né? Isso é uma das coisas que eu sempre faço. Até quando eu vou sair de casa, eu pedido de segurança também, é sempre bom você também deixar a TV ligada, porque você nunca sabe quem às vezes está rondando perto da sua casa. Você mora em apartamento alugado, né? É um fluxo muito grande de pessoas desconhecidas, né? Então a vantagem de você deixar a TV ligada é que quem está passando e ouve sempre vai concluir que você nunca está morando sozinho, não. Essa pessoa disseram que ela mora sozinha, mas sempre tem alguém conversando lá, eu sempre ouço vozes lá dentro, né? Também é uma questão, uma medida de precaução, né? Também. Tem algum conselho, por exemplo, com relação a valores de apartamentos? Entenda em primeiro lugar o seguinte, quanto mais próximo do centro da cidade, sempre vai ser mais caro, né? E quanto mais distante, né, inversamente proporcional, quanto mais distante também você vai encontrar bem mais barato, né? Com relação a dividir aluguel com uma pessoa desconhecida, bom, é delicado. A gente sabe que todo convívio, né, com outras pessoas sempre é delicado. Se você geralmente está saindo de casa porque está em conflito com a família, entenda que você está botando uma pessoa completamente diferente que você não conhece dentro da sua casa. Essa outra pessoa também vai ter direitos, né, como trazer as pessoas que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, né, a não ser que vocês entrem em comum acordo, né, e façam uma divisão de tarefas. Se você pegar uma pessoa que, por mais que ela esteja pagando, fazendo a feira, né, pagando o aluguel, né, boa parte do aluguel, mesmo assim, né, não é por causa disso que a pessoa simplesmente vai aproveitar para deitar no sofá e passar o dia todo sem deitar. É, muito massa. E, Gabriel, agora saindo um pouquinho da situação de morar sozinho, como você faz pra conciliar, mano, entre ter que estudar, ter que trabalhar e cuidar das coisas de casa? Eu faço faculdade de distância e trabalho, né? Então eu não tenho problema em lidar com as coisas de casa, porque tem minha mãe em casa, meu irmão, enfim, as pessoas em casa cuidam de casa, então eu não tenho uma preocupação com a minha casa, sei que tem alguém lá cuidando. Então, tipo, como é que fica a cabeça do cara que tá na aula, mas pensando na água, se vai cair, algum o arroz, o feijão que não colocou na geladeira, esqueceu, opa. Como é que fica, como faz pra conciliar, mano, a rotina? Bom, realmente não é fácil no começo, mas se você já tem a ideia clara, né, do tipo de trabalho, o horário que você trabalha e a faculdade, o horário da faculdade, né, então juntando esses dois, eles não fecham 24 horas, então o que sobra, né? O tempo que você tem de sobra é para você justamente estudar, né, procurar cuidar muito bem da alimentação, porque, como eu disse, você não pode descer. Eu trabalho numa área que simplesmente não admite nem erro. Se eu errar um comando, né, no computador que eu trabalho como operador de alta tensão, eu posso simplesmente matar uma pessoa na rede elétrica, né? Com relação à faculdade, a maioria dos professores realmente passa muito trabalho, né, para fazer em casa também, embora as aulas sejam presenciais. E como para minha sorte, pelo menos eu não bebo, não fumo, não tenho vícios, então para mim não chega a ser tanto sacrifício, né? Como eu não sou muito de sair, então para mim não tem tanto problema. Mesmo assim, né, dizer que a minha casa, por exemplo, vive sempre arrumada, infelizmente não, né? A minha louça está sempre lavada, também não. Eu sempre cozinho, não. Eu sempre, geralmente, eu como fora de casa porque não tem tempo, não tenho tempo. Né? É uma rotina muito delicada, né? Como eu trabalho sob regime de plantão, então eu tenho que me organizar. O recomendável é que qualquer pessoa que mantém uma rotina como essa de estudar e trabalhar, é que anote os horários que você precisa fazer, faça sua agenda da semana, quais são as contas que você tem que pagar, para onde você tem que ir, quem você tem que visitar, que hora você vai sair da aula, se tem alguma programação, né, diferente dessa. Porque tudo isso daí, para quem mora sozinho, reflete também na sua vida financeira. Se você sai de casa com a programação de ir para a faculdade, mas de repente durante a semana chamaram você para tomar cerveja, isso vai comprometer o teu horário, o teu orçamento, a tua agenda da semana, porque no dia seguinte com certeza você vai ter que trabalhar ou vai ter que ir para aula. E essa coisa de deixar sempre para depois, ou depois eu resolvo, gente, quem quer buscar a felicidade, né, não dá para deixar para depois. Né? Então, quanto mais cedo você amadurecer isso, se organizar em casa, né, é bem melhor. Né? Quem trabalha no horário comercial, eu trabalho o dia todo, né, e estudo à noite, então eu recomendo você procurar sempre acordar cedo. Né? Chegar no horário do trabalho, uma coisa que eu nunca gostei é de faltar nem aula e nem trabalho. Como eu também nunca admiti que ninguém viesse apontar o dedo na minha cara. Né? Quando você faz as suas coisas certinhas, não tem por que ninguém, né, vir chamar a sua atenção. Quando você faz tudo certinho, você tem todo total direito, né, de mandar aquela pessoa para aquele lugar. Se por um acaso isso seja necessário. Né? Mas como eu estava dizendo, é questão de organização, manter sempre o foco. É muito cansativo, né? É muito pesado, você quase não tem. Acaba se afastando um pouco dos amigos, não porque pro orgulho, não é para isso. Né? É questão de tempo mesmo. Né? Tempo. Não é diferente quando você fica mais velho, você acaba constituindo família. Né? Que aí você realmente. A questão é que você deixa de. Você priva da sua liberdade, né, porque você agora tem a sua família para dar assistência. Quando você mora sozinho, você só tem você. Né? Não tem justificativa para você deixar nada para depois. É, mano, muito massa. Porque é uma situação que fica um pouco complicada. Velho, eu sou uma pessoa muito organizada, mas quando eu perco o controle das minhas organizações, meu filho, isso aí vai por água abaixo. Sabe, tipo, eu tô há quase 6 meses parado na faculdade, não tô conseguindo conciliar estudo, né, parei, estanquei mesmo, tô parado em estudo, os blogs a qual eu escrevi, dei uma parada também, inclusive esse blog que você tá ouvindo, esse podcast, né, tá parado em relação, não tem texto nenhum, mas os podcasts estão aí produzindo, porque eu arrumo tempo na minha agenda pra trazer, porque eu gosto de gravar. E, velho, e eu tenho uma família pra me sustentar, no sentido de manter as coisas certinhas pra que eu possa viver bem, tá ligado? No sentido de, tipo, quando eu chego a gente já tá pronta, só esquento, sabe, eu vou dormir e acordo, no outro dia já tem pão e café na mesa, né, e minha mãe lava minha roupa, então, tipo, eu tenho essa base ainda pra poder trabalhar, né, sem me preocupar, estudar sem me preocupar, né, me divertir sem me preocupar, enfim, mas assim, é nesse sentido que eu falo, né, você se preparar, se programar para viver sem isso, e trazer toda a responsabilidade para você, caso eu ajude em casa financeiramente, né, porque eu sei isso tudo que a minha família faz para que eu possa trabalhar, tá entendendo? Então, tipo, ajudar financeiramente é uma forma de agradecimento a tudo que minha família faz por mim aqui em casa. Eu já como aqui, já uso, apesar de que eu pago a internet daqui, pago a luz também. Mas enfim, eu uso o sofá da minha mãe, enfim, a televisão da minha mãe. Então, cara, isso aí é muito importante. Gabriel, acredito que basicamente era isso, né? Que a gente tinha pra trocar ideia, episódio curto, falando sobre... algumas coisas. Se você puder acrescentar mais alguma coisa, mano, quiser acrescentar mais alguma coisa, fica aí, fica à vontade pra gente poder concluir esse episódio aqui do Teólogos de Quinta. Bom, o que eu posso concluir sobre o tema sobre morar sozinho e ter que estudar e trabalhar, entenda que, em primeiro lugar, nenhuma decisão deixa de gerar consequências. Toda decisão que a gente toma na vida gera consequência. Se você deixa de estudar, se você deixa de trabalhar, se você procura levantar mais tarde, onde deveria ter levantado mais cedo, né? Não existe ação sem reação, né? E eu recomendo, né, que se você, qualquer pessoa que tenha a intenção, né, um projeto de morar sozinho, faça uma sondagem sobre preços, valores, o que você precisa inicialmente para você morar sozinho: uma geladeira, um fogão, uma botija de gás, nem que seja pequena, né, ou para lavar roupa, um tanquinho de roupa já é o suficiente, entendeu? Quando eu fui morar sozinho, eu tive que lavar tudo na mão, né, não foi fácil. Hoje no LX você encontra outras coisas muito mais baratas, né, máquina de lavar, centrífuga, né. Para quem não quiser comprar um fogão, às vezes você mora num lugar que é tão barato que às vezes o cara também nem paga energia, então o cara, você pode comprar um micro-ondas, né. E tudo é questão de planejamento. Tudo na nossa vida é questão de planejamento. Se você faz um planejamento, né, isso significa que você tem uma perspectiva do que vai acontecer. Você está preparado para aquilo dali, né? E você, a partir daquele momento, né, só é seguir aquele mesmo roteiro. Todo de manhã você tem que levantar de manhã, você tem que tomar café, você tem que ir trabalhar. Você já tem um roteiro da sua própria rotina, né, na sua atual família. E quando você vai morar sozinho, você vai montar um simplesmente o seu. Só isso. A diferença é que não vai ter ninguém te cobrando, né? E aquela história, se você vacilar, o preço é um pouco mais caro. Como eu disse, quando começavam a aparecer as contas para pagar, né, e outras coisas, né, então outros compromissos, né, a conta só quebra de um lado. Você não tem justificativo para dizer que foi sua mãe que não chamou você, foi seu pai, né, tio, tia, né, nada disso. Então, é muito bom morar sozinho. Depois que você passa a morar sozinho, sinceramente, é muito difícil você querer voltar para casa dos pais, né? Se você consegue ver, enxergar a realidade, você consegue correr atrás sozinho dos seus objetivos, né? De ter suas coisas, quando você começa a conquistar, ter sua TV, seu sofá, né? Começa a receber seus amigos, sua geladeira, é muito gratificante, é muito gratificante. É uma questão de orgulho, de realização, é muito bom. A maioria, quase que 70% das pessoas que geralmente acabam conquistando sua independência, dificilmente querem voltar para casa. Dificilmente, raramente querem voltar para casa. Justamente por isso, porque já não é mais o mesmo contexto. Não é mais o mesmo contexto. Você aprende a ter sua própria organização, né? Você começa a ter os seus horários, ter sua rotina, né? E é muito, muito, muito, muito bom. Recomendo. Mas você tem que ter uma ideia bem clara, tem que saber exatamente onde você está pisando e fazer um bom planejamento. Apenas isso.